contar-vos uma história alentejana que eu trago na memória e que nunca esquecerei. Havia na minha terra um homem que era ceifeiro, teve que partir chorando e hoje vivo lutando sofrendo no estrangeiro, mas levou no pensamento a beleza do sol pôr e lembra a cada momento que partiu só por amor. Para alimentar seus filhos teve que deixar seu chão e trocar o rosmaninho a vida a sonhar e o dinheiro amigalhando, desejando a voltar para fazer uma casinha, voltar a fazer o pão. Vai rezando à noitinha, pedindo a sua santinha com amor e devoção. Cada dia, cada ano, cada hora, cada mês, lembro o sol alentejano, o celeiro do país. E por mais linda que seja a cidade onde está, sua alma só deseja a aldeia ao pé de beija. Sonha, sonha com o Alentejo, pois o seu maior desejo é um dia lá voltar. Sonha, enquanto sonha recorda o cheirinho da cheirinho da...